Yo, this is DJ Bless One, representing Wu World Radio, Wu Worldwide Coalition DJs and Bum Squad DJs all day. You know what I'm saying? And I'm representing with my man, Alien Man, and the whole Wu-Tang Brazil family. You know what I'm saying? Also gotta give a big shout out to Intruso Hydroponico. You know what I'm saying? The whole squad out there, nothing but love coming to this way. You know what I'm saying? I thank you for the back. Happy é o máximo. Diz que 017. Diz que 017. Rap nacional com o último rap. Não tem mais boneques. O Brasil na sintonia. É meu portal, é meu caminho. Bom rap, pode discutir a realidade. É meu som e tem o bom. Mostra que o rap pra nós sempre existiu e ninguém bate, arranca o lacre do ouvido da sociedade. Mostra que o rap pra nós, mostra que o rap pra nós sempre existiu. A rua, a favela, humildade. Trofeste, trofeste, trofeste, trofeste.